Turma do IFES de Itapina, qual o superpoder do Rio Doce? Regeneração. Vida. Escudo. Proteção. Superação. Esperança. Conhecimento. Sustentabilidade. Força da água. Fazer valer a pena cada verso daquele poema.